Golden 199, essa é uma identificação autorizada de chegada a mar e desça para o nível 050. Agora a identificação de chegada a mar e desça 050, 219. Azul 4981, solo 09, chame o solo 219. 219, 498. Solo Salvador, 8491, né, Libra? 4981, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Sonizou 9508. Tá 9508, completa sinal e chame a torre 1895. 1895, muito obrigado, Tireto. Até daqui a pouco. 3304, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará até 3304. É 3259, essa é a identificação, autorizado chegada a bonde, desça para 4000 pés, ajuste no 08. Salvador, muito bom dia. 9508 da SAM, baixado travado, passou externo. Julieta 9508. Bom dia, livre pouso, não, no 021, 40 graus, 109. Livre pouso na 120, 9508 da SAM. Ok, para o controle. Juliette, Romeu, prossiga para o controle. Estabilizou, tá, 3304. 3304, complete final, ILS Taxi-Rei, torre 11895. 3895. 796, tem gerente da informação Juliette, qual será a autorização para João Pessoa? 796, autorizado João Pessoa, movimento 77 até Recife, pós girado. Nível 1, 1970, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Conde, controle 20.8, aciona 5077. Autorizado João Pessoa no nível 1970, decola da 10, curva esquerda após interceptar o percurso da Conde, após interceptar o golpe 677. 5077 no transponder, controle de saída em 1.20.8. Rosa 2796. Rosa 2796, reportando, puxa. Estacionamento parte 3. Salvador, Gol, ano 095, frente da Juliette, portão 5, autorização com PIN. Ano 095, autorizado 360 para Serra Bravo, Charlie Fox. E a Resolu 21, decola a pista no 0, curva direita, saída a bola após boa posição elétrica. Controle 120.8, aciona 5106. Tempo, confirma. Saída a bola, após a elétrica, no Resolu 21, controle 208, transponder 5106. Falta posto. Ajuste no 09. Via, com 28, 2199. No solo 17, chame o solo 211. 21, mais e mais autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 90, reforma estabilizado. E autorizado o ILS X-Ray, reporta estabilizado. 219, não. Dessa via para 2000, ajuste 1098. Desce via 2000 da 389. Anemia 312, continue descido a via, chegada a Mari, 1018, ajuste, desse que mantenha 2000. 2000, acho anemia 312, trato. Né? 1859 autorizado, sinal e ele é sexy-rip, estão no zero, informe o localizador. Chama o localizador, 3859. Estabilizado, 2199. O 2199, passa a duna, complete final, ILS X-Ray, torre 1895. Completando com a torre 1895, 2199. Torre Salvador, gol 2199. Naquilo do Lua, prossiga. Ok, Lima Kilo Zulu, chame na Taxi Papá. Torre Gol 2199. Gol 2199, autorizado pouso, 1-0, vento 1-40 graus, 079. Livre pouso, 1-0, 2199. Salvador, o azul 2796, pronto para puxar o acionamento, parte número 3. Autorizado, puxa o acionamento, contato 2796. Agora para o táxi, azul 2796. Comandante, bom dia, 379, Guarulhos. 379, Guarulhos, autorizado nível 320, via Mesulu 10. Recola o pisto no 0, curva direita, saída da L, transição módulo. Controle 120.8. Aciona 5107. Transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Ponto pronto, puxa, tá 379. Ah, e aliás, tem que ser rei, torre 1895. 295. MA-392 autorizado, sinal ILS-X-Rei, som estabilizado. Torre, uma voz da 3859, estabilizada, X-Rei. 2859, gente, aguarde pista livre. É, escuta. Michael Tel India. O meu, Michael Tel India. Marca até o Índia na remota 12, espaço 1, pede autorização para agir de motor em marcha lenta, já coordenado com a Embraer, tempo estimado em 40 minutos. Ciente. O centro de acionamento, marcha lenta, reporta ao término, o Papa Romeo Mike Hotel. Papa Romeo Hotel Índia, reportando ao término. No 99 no solo aos 26, direito 1211, solo. Direita solo 211, gol 21 na nave. Monteio, azul 2796. Autorizado da via Índia, ponte esperador no 02, 198, respondo 5, que nem meu no 018, azul 2796. Estação 1018, vai via pátio na Índia, chama 2795, boa. Salve Salvador, bom dia, Gol 2199, Libra, nessa escuta. Gol 2199, bom dia, autorizado, táxi, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, Gol 2199. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, com informação, o senhor vai observar a sua esquerda, próximo ao eixo 10, um trator trabalhando, ok? Na área gramada, não vai interferir no pouso. Paciente, 4, 2, 3, 4. 500 pés, decola com proa no norte, realmente. Controle 1208, 1013. China 6312, bom dia. Aguarde pista livre, ajustando 018. 22 aguardando, né? 22. 095, aguarda. Confirmando totalmente para o push, vou no 095. Há mais um minuto. Gente, aponto totalmente pronto, então a companhia vai ter que ser atacada. Ué. Tá o meu Golf, confirmando 3 a bordo na irmã, acionamento táxi 2895, cujo. Para a decolagem 2895. Estou em Salvador, muito bom dia, azul 2796, próximo ponto de espera pronto, não no zero. Azul 2796, mantenha, ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, o azul 2796. O azul 2796, fato que o senhor é o número 2 para decolar da, de Salvador. Temos a aeronave alinhada na 1 no 7 e vai decolar com curva à esquerda. Destino de saída conflitante com o seu. Abaixo coordenação com o controle. Paciente, vai manter o ponto, espera aguardando. O TAN 3259 no solo 29, chame solo, 211. 211, boa. Solo, bom dia, TAN 3259, livrou. 3859, bom dia, Alfa. Autorizado, tá? Reporta a gente. Alfa, tudo bem. Já tá pronto, gol 095. 095, companhia do Bonato, agora no momento, após mesmo autorizado, puxa o contato. Gente, após quem? O nome da companhia, que tá com o Renato agora no momento, faltou meia dúzia. Após mesmo autorizado, puxa. Tá presente, autorizado, iniciado. O gol 095. Autorizado, agora na 095. Papá, Mike, se estiver respondendo na escuta. Zulu, autorizado decolar da 17, vento 140 graus, 109. 796, alinhar e manter, 10. Alinha e manter, está 10, azul 2796. Qual a sua posição no momento? Chame para o regresso, como é que o Gilete mandou? Pessoal, 1211. 1211, o HM3, 1211. Quanto é o ponto? Presidente é o ponto, 2549. 2549, atenta, mantém a posição, aguarda o finalizar o boost da série fase 3 e após ingresso da Gilete, 1104. Após o voo, ingresso ao 04, tá 3259. Brasília, Fonte, flag 84, stand by 1 minuto. Sim. Fala, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Flag Love 4002 Sierra Bravo Bravo Romeo. Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike, then Upper Whiskey 10. After Coffee Romeo 10, right turn, Arbor, Departure, after Flyhead 11 position. Departure control 120.8, Scott 5111. Right, so we are clear to proceed to level 4001 initially upper Zulu 17, Fox Flight Romeo Mike, Radio B from 10 upper Whiskey 10, upper Tico up runway 10 right turn and aboard the fighter and the flight direction then 11 position, Fox Code 5111 and control will be 120 decimal 8, Brisbane Air Force 5. Yes, we are on CX-3, call you back. Roger. When right to taxi call tower 18.95 Brazil Air Force 84, just confirm POP in Endurance. Noel? This is 3 hours, I will confirm POP when starting taxi 2. Roger. Noel? Erika 229, clear via my arrival, descending my tank 2000 feet, UNH 1018. Clear the arm on arrival, descending 2000 feet, 1018, American Cinema. 5 front taxi, sobre 101, autonomia 2 horas e 50, até no Beira. 095, após. Depois de gracinha, pode seguir táxi de Índia, continuará dando 02, 895, ligando 018. Mas o Liberty Taxi Indiana 0-1-8, no 1-0-9-5. Meu Golfo, prossiga. Não há tráfego a reportar, informe fora do solo. Do 2796, decolado aos 34, chame o controle 1208. 1208, 2796, Desmond. Controle Salvador, azul 2796. Azul 2796, submarino 170, saída da Conde. Para 170 na Conde, 2796. Hotel Romeo Golf, e mantenha a presente proa, aguarde transferência de comunicações. Vai manter proa, aguardando transferência. Hotel Romeo Golf. Oi, Salvador, Iguana 095, vai esperar da 1-0. Ali mantém, 1-0. Ali mantém, 1-0, 095. Hotel Romeo Golf, chame o controle, 1208. Chamará controle, Hotel Romeo Golf. Controle, Papai Romeo, Hotel Romeo Golf. Ou no 095, estou precisando decolar, da 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Preciso decolar, repetição 1-0, agora 1-0-9-5. 10 segundos. Recente, manter as condições visuais, 1-0-1-8, ajuste. Vai se afastar por mais de 20 milhas, Salvador? Negativo, vai ser umas 20 milhas. Recente, para a informação, tem mais um tráfego de helicóptero próximo da BR-324, também em voo local 510, no Rops 44, fica atento ao tráfego. Gol no 095, decolado aos 38. Monitore o controle agora, 208. Controle 208, igual ao 095. Reporte direção na terminal Salvador, ajuste no 098, direto rotatório. Controle Salvador, gol 2095, decolou Arbor, Elefa, passa 1400. Bom, 095 autorizado via saída Arbo, suba para nível 360, vigilância. Via saída para o 360. Caso 4299, Campinas 340, autorizado via Pesulu no 0, Pubá, via Pesulu no 6, Horizonte, Chomoge, Pesulu 30, É call pista no zero, curva direita, série da L, transição módica, controle 20.8, aciona 5110, caso 4299. 4299, autorizado Campina, nível 340, Zé Zulu 10, com base, São Zulu 16, Bravo até o Zulu, Xomod, e Ampli Zulu 30, em Tite. Decolada 10, corra direita na Daniel, transição módica. 208, controle 51110, na transponta. Correto, voltando com o Chico, 299 em 6 milhares. Afirmativo. Os dois autorizados, seu ataque. Os dois estão no ataque, 4299. Ativo, reporte. Posição, seu pouso é Salvador ou é Enimar? Prossiga para a rotatória e reporte na rotatória 1018 ajuste. Salvador Cordial, bom dia, azul 2590. 2590, bom dia, autorizado via chegada a Mari, no ideal desça até 3 mil pés, ajuste no 098. Via Mari, 3 mil ideal, 2018. Erika 229, clear LSX Ray, runway 10, report status to localize. Clear that LSX runway 10 approach, support staff localize American 29. Taxa azul 4299 com autonomia de 4 horas e 30 minutos, 79 no Pão Deus e Arma no Ribeirão Preto. Autorizado táxi via Índia, ponte operação no 02, 198, só 95, negão no 098, 5499. Via Índia, ponte operação de 95, grato, 4299. Graça 3179, táxi, 3 horas e 20, Galeão, 128. Thank you. para decolar da 10, vento 140 graus, 10 nós. Ali decola, azul 429 graus. Bono 095, passa nível 180, chame o centro Recife. Frequência 1288, alterna 126, decimal 0. 288, 260, Bono 095. Decline 229, complete elastic way approach, contact the tower on 118, decimal 95. Working tower 118, Enterprise, to Pacific America. Tower America 29, LS, only 110 approach. Okay, contact the tower 118, decimal 95. 29, LS, 110. America 229, stand by on the clearance. Juliette Romeu, qual atitude que mantém? Gente, reporte na rotatória, ainda não recebo o transponder. Clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, America 229. Set up, wind right to taxi, call tower. Roger, 5-4. Colado aos 47, chame o controle, 208, voyage. 208, graças, 4-2, rotar. Ô, bom dia, 4299. Sim, tá. 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, sub e mantenha 340, saída da EL. É, se eu for descolar à direita e voar Mote, vai evitar formação 4299. Salive desvio de formações após voo e Leda. Leda, 4299. Bom dia, Bom dia, o TAM 3179. Alinhar e manter 1-0, após o América. Ground 121-1. Roger, 1-1. 3-6, sai da rua, faz a left, 3-0, 1-0, Alba Left, 0.8, 3.3. 5-1-3-0, transponda por semana, reporta pronto pro posto, 3-0-4. Quando... 4-2-9-9? Siga. É, a melhor pessoa, seu, seria a Motiva, o 4-2-9-9. É, desvio de informações, confirma? Afirmo. Autorizado desvio, vai dando coordenação, confirma. Prato, 4-2-9-9. Aquilo Zulu, controle. Aquilo Zulu, pra chegar. Está livrando a terminal, serviço radar terminado para informação de voo e alerta, chega no centro em 12685, antena 12545. 12585, Lima Aquilo Zulu. Ok, são 31179, decolagem autorizada. 10 vento, 130 graus, 099. Dado por seguro, nível 360, roda do plano, defanda 10, curva direita, da Eldner, perdão, da Elbidev, após DCT seguro. 208 deu controle, 5137 transponder, gol 2196. Correto, bom, 2196. Faremos. Serra Bravo, Charlie Tango, Satellite 360, vai up as Zulu 21, UTG, up as Zulu 15, Mudol, up as Zulu 30, Sorocaba, Upper Alpha 31, Upper Alpha 310. After Coffer, New 10, right turn, R4, departure, after fire, head 11, position. Departure control, 120.8, Scott 51, 42. Grand American 69, we are on Alpha, approaching Juliet for arrival. Mantenha 320, saída da El Vigilante. Mantenha 320, da El Vigilante. Juliet Gate, 11 American 69. Do 4299 após o desvio, vou ir direto à posição Dadna. Boa Dadna após, Breno. Tente, voo rotatória, 1500 pés, 10 no 8 ajuste, enquanto quando visual algum campo. Juliette Tango Zulu. Ah, Juliette Tango Zulu. Azul 4299, passa 170, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 13325. 351-3325, 4299. Azul 90, informa o tráfego do helicóptero, de proximidade da rotatória, mantendo 500 pés. 90, na 63 no 1, autorizado via chegada Monfi, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no 8. Via chegada Monfi, 4 mil pés, confirmando 1-0, 1-8, a chegada 3 no 8. Confirmo. Estabilizou o localizador, azul 2590. Azul 2590, complete final, ILS X-Ray, pistão 1-0, chame a torre, 1-8-9-5. Completa a torre, 2-9-5. Rotatória visual com campo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chame a torre 1-8-9-5. 1-8-5, dá presente, Mike Juliette Romeu. 1-8-9-5. Sérgio Amador, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Azul 2590, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 1-4-9. Livre pouso, azul 2590. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou a rotatória, está na vertical da CIA, aeroporto visual com aeródromo, para pouso no passo 5. Ok, aproxime para um pouso pairado, na cabeceira 17. Forma o tráfego no externo, é um ATR da Azul. Sou novembro, controle. Sou novembro, da cidade de Paris, já tem visual. Sim, a gente tem condições de voar na proa 095, interceptar final de 5 milhas 97? Afirma, senhor. Ok, vou ir nessa proa, 1018 ajuste, informe visual com a cabeceira 97. Hércules do 90 vai convertendo a proa 095 limitada ao meio da 97, vai ser a visual. Afirmativo. De tráfego, Robson 44 vai pousar pairado. Cabeceira 17, não interfere no seu pouso. Sim, senhora, 2590, sem tráfego, prossegue para o pouso 90. Tenente. November, inicie redução para velocidade de aproximação e chame agora a torre Salvador em 1-8 desse ponto de cima. Para reduzir a medida do possível, chame a torre 1-8-9-5. Graças a Deus. Atingiu o CDR, passou ponte 2-7-9-6-Azul. Confere, serviço vai dar terminado e chame Aracaju na frequência 1-2-0-3, Azul 2-7-9-6. 2-0-3, obrigado, boa. 307 na nave, no posto 06. Mande autorização de pouso. Chama o final de 3, 307, 0 em 1-0-0, autorizado. Agora, 0, com a direita, sai da bota. Poxa. Então segue conforme o plano, controle 20 decimal 8, acena 5127. Por gentileza, libere aí na interseção da Bata, temos aeronave transportando o enfermo, que está na curta final da 1-7, e aguarde para o retorno, para o pátio 5. Está dentro da base, vai aguardar, não considera mais direto. Afirmativo. Eco Zulu November na final de 3 minutos, baixado travado no 7. Ok, Eco Zulu November, livre pouso na 17, vento 120 graus, 149. Atente a chuva leve sobre o campo. Atenção de sonhos, autorizado para os 17, vai fazer o November. Os autorizados da Axis, nossa porta 3, é porta novamente do TAC. Mantenha a posição, Alfa Tango Tango, tráfego na curta final da 17. O azul 2590 no solo 00, direita 121 no solo. Direita 121 no solo, 2590. Gol reclamador, bom dia, gol 2196, ponte espera para você 10. Bom dia, gol 2196, ali mantém 1-0. Ali mantém fica 10, gol 2196. T590, Alfa Kilo 43, cadê a civilização? O November no solo 01, condições de manter a posição antes da papá? Ok, Alfa Tango Tango, cruze a pista 17, via Quebec, Mike Lima e na Lima 1211 no solo. Solo November, MC Taxi pro pátio 5. Juliette Meu, livre táxi pro pátio 5. Aí Juliette Romeu, livre táxi pro pátio 5, ok? Segue pista no 7 até passar mais direto no pátio 5. Salvador Tower, Air Force, 2584. Gol 2196, decolagem autorizada da 10, vento 140 graus, 179. Livre decolagem, pista 10, gol 2196. Brasília Force 2584, create to start up and report taxi. Roger, KCA from Red Protect, 2584. Sim, bom dia. Roger, Gmail 3, bom dia. Guarulhos, 340 autorizado, via Pesulo no 0, cola pista no 0, curva direita, saída da Elsa, como ótima. Controle em 20.8, aciona 5141. Quatro 0 autorizado, Guarulhos, Sael, ótima, Pesulo 10. 208 e 5141. Decolado ao 03, chame o controle, 208. 208, voo 2196, Magia. Boa. Controle 20.8, acionando 5134. 22723, lembrando. Para a Recife, decolado a 510, curva esquerda, Tubaraca Azul. Controle 20.8, confirma o salto, manda o salto. Responda 5134, chama 313. 5134, transponda, chama 63, no plano de portão 3, trato. Ano 1800, para 360. Gol 2196, contato radar, suba nível 360, saída da El. Saída da El, sobrou 360, gol 2196. Autantando autorizado o táxi. Continuação de 584 clear, taxi via runway, report to ready to pick up. Roger, clear, taxi via runway and follow back for big cross, runway 10, airport 674. Taxi via runway. Bom dia, cansado, prossegue. Controle 120, descendo 516. Ativo, mantenha 4000, bora sob vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, metado pela magnética 1110 do MDB Simba. Direita, 230, confirma o limite dessa proa, hoje é 6309. Limite é o QDMike 1110 do MDB Simbra. 1110 do QDMike 110 de Simbra, hoje é 6311. Brasília Foster 584, clear to take off, runway 10, winds 130 degrees, 16 knots. Clear to take off, airport 2584. Papa, meu Alfa Charlie India. Solo, soldado.